Yo preciso de vosé, yo preciso de vosé no meu camino, yo preciso de vosé na minha caminhada, yo preciso de vosé na minha respiração. Coração de fogo, coração de luz, coração de transparência, coração da minha dor. Não se encontrar e volver a perder, não se encontrar e não conseguimos reter. Nos encontrar e nos rehusamos a entender. Estereotipos semelhantes, a aparência superar, quedo hartazgo, trabalhar. Estereotipos opostos, aparência não aparecer, quedo hartazgo, também trabalhar. A alma, o coração, o sentimento, soma-me-lo. Eu preciso de você no meu caminho. Yo preciso de vosé na minha caminhada. Yo preciso de vosé na minha respiração. Coração do fogo, coração de luz, coração de transparência, coração de minha dor. Yo preciso de vosé.